Começando o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e no meu clássico no Maracanã tem Fla-Flu. Cara, você nem ouve futebol, velho. Nem calma, acompanha calma, nada. Calma. Já explico pra vocês. Tá errado, tô revoltado. Fala galera, aqui é o Snake e eu queria ter mais tempo pra dormir, pra jogar, pra essas coisas, sabe? Quem manda ser adulto? Adulto não gosta de rolar dado, né? Gosta de pagar conta, ir na Leroy Merlin, essas paradas, né? Quem gosta de subir XP se você pode pagar boleto, sabe? Cara, não tem nada mais bonito nessa vida que um boleto pago e uma pizza gigante. É, exato. Hey galera, aqui é o Axel e vocês me desculpem, mas hoje eu vou exorcizar todo mundo. Aliás, deixa eu só perguntar, talvez é uma dúvida minha. Você fala, hey galera ou e aí galera? Eu sempre falo e aí galera. Ah tá, parece que às vezes fala, hey galera. Cara, fazem 25 anos que a gente grava. Você não sabe o que eu falo? Não, desculpa. Até o Snake já fez a piada do e aí galera, bate mão, pode pensar como fala. Enfim. Sim, você não aprendeu que era ei galera? Não aprendi. Pô cara, eu tô me sentindo mal agora. Não se importa mesmo, então. Também, sacanagem. Quero mais que você se for. Então hoje vamos fazer mais um programa de jogatina, dessa vez com vários jogos da hora e algumas coisas bem diferentes. A gente vai falar logo após o tile de comentários e voltamos já. Ao tile de comentários. Hoje estou sozinho aqui para ler os comentários e feedback relativos ao último programa, o de número 34, falando sobre jogos essenciais para sua coleção, para quem queria uma complexidade média. Mas antes, é claro, tem alguns recadinhos muito legais para vocês. Primeiro é que esse episódio é um oferecimento da Rocket Jogos, que já tem a pré-venda do Great Western Trail, que é o jogo que vai vir pela Conclave, e o valor lá tá maneiríssimo, tá R$199,90. Esse valor vale até o dia 19 do mês 6, né, no caso, desse mês, dia 19 desse mês, que é junho, caso você esteja ouvindo no futuro, né, junho de 2017, então corre lá na rockjogos.com. Além disso, tem outros jogos muito interessantes lá, você pode comprar sua cópia, por exemplo, de Mansion of Madness e muitos outros jogos com a Rock Jogos lá com o Bruno, e você ganha malinha, como sempre. Outro recado muito importante, a gente sempre fala que tem nosso grupo do Telegram, que vem crescendo cada vez mais, atualmente quase 140 membros lá, e aproveitando esse hype de Telegram, eu e o Thiago Cares, um beijo pra você, seu lindo. Fizemos um canal, na verdade ele tá participando da curadoria comigo lá, um canal de notícias de board game, é isso mesmo. Se você tem Telegram, pode seguir o nosso canal lá do @jogatinabgnews, que quem sabe pode virar alguma coisa a mais, mas por enquanto é só um canal, até eu estabelecer umas coisinhas aqui, mas pode virar ou um vídeo ou um podcast, vamos deixar no ar aí, né? E lá a gente publica notícias, seja do cenário nacional, seja do cenário internacional, financiamento coletivo, algumas outras coisas do cenário digital também, tudo que sai lá de notícia, a gente publica por lá, então se você quiser ficar inteirado do que tá vindo de lançamento aqui no Brasil, lá fora, assine o canal Jogatina BG News pra saber bem mais conteúdo pra vocês. Aproveitando, né, também vai estar o link do nosso grupo Telegram, muito amor nessa galera que tá entrando lá. Temos nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogatinabg, nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg, e também tem nosso Twitter, @jogatinabg. E se você tá ouvindo aqui a gente diretamente do Ludopedia, tem o nosso canal no Ludopedia também, que é o Jogatina BG lá, então pra você ficar mais inteirado do que a gente publica por aqui, certo? Então vamos lá pro nosso feedback, agora sim. A gente falou sobre jogos essenciais e tivemos vários comentários aqui. Vou começar pelo comentário do Thiago, né, o Thiago Cares, que mandou o seguinte: também acho Terra Mística um jogo de peso mediano. Ele até tem bastante coisa acontecendo nele, mas tudo se encaixa de uma maneira que flui facilmente. Outro lançamento que eu achei bem essencial, mesmo considerando que um jogo meio leve, é o Stone Age. E com a minha vontade de sempre colocar esse jogo, Dead of Winter, pra quem tá vindo de co-ops para um jogo que tem uma camadinha de competição, adicionando um possível traidor, e também não acho ele tão pesado. Talvez um pouco mais ou menos no nível do Eldritch Horror. Como sempre, ótimo trabalho, senhores. Prêmio Paçoca de Ouro pro vocês. Cara, prêmio Paçoca de Ouro pra você também, seu lindo. E realmente, o Dead of Winter, depois que eu joguei uma terceira vez, eu consegui ver um pouco mais de amor. Antes, assim, primeira vez que eu joguei, eu fiquei, fiz muito comparativo com Battlestar Galactica, queria uma mentalidade parecida com aquele jogo, mas não é. É um jogo que tem uma coisa interessante, aquelas cartas de encruzilhada bem legais, então vale muito a pena também. Outro comentário aqui interessante, é um comentário gigantesco lá do Wilson Stratos, mandou o seguinte: primeiramente foi um ótimo cast com a bela seleção de jogos introdutórios. Todos esses citados são aqueles jogos em que a pessoa que esteja apresentado aos board games modernos vai ver que é algo muito mais interessante do que os bancos imobiliários Detetive e War da Vida, claro. Jogos como Power Grid, Ascension, Seven Wonders esticam a curiosidade das pessoas e é sempre legal ver isso. Já fui uma pessoa também introduzida ao mundo do board game moderno e me lembro que comecei com Catan, Masmorra de Dados, Bang e outros aí. Apenas discordo um pouco sobre o Porto Rico ser um jogo de dificuldade média. Sempre que alguém vê ele na mesa, sempre fica com aquela cara de interrogação e só umas partidas depois que vai realmente entender como funciona. Hoje em dia sim, eu vejo que ele é um jogo mais simples, mas de primeira vista ele pode ser um jogo que demanda um pouco mais de atenção e que pode espantar alguns jogadores iniciantes. Sempre que vou apresentar jogos às pessoas, sempre tento colocar primeiro jogos com temáticas que elas se identifiquem e depois mostro como mecânicas podem ser interessantes. Alguns jogos que eu acho interessante comentar. Também que considero bons jogos para apresentar uma galera que junta justamente isso. Temática atrativa, mas mecânicas diferentes, que não foram citadas no episódio. Sentinelas do Multiverso. Considero ele um jogo extremamente apelativo. Se você pode chegar num amigo e dizer que tem um jogo estilo card game, que já pode atrair muita galera que vem do TCG, com temáticas de herói baseadas em heróis mais populares, indo de Superman até Homem de Ferro. E o estilo cooperativo em que o objetivo é derrotar um vilão e seus capangas, com cada deck tendo uma mecânica própria que se assemelha ao estilo do herói. E por aí vai a lista de vantagens desse jogo, que é um dos meus favoritos. Não tem como a pessoa não demonstrar o mínimo de interesse em conhecer. Sei que o jogo pode afastar um ou outro pela arte cartunesca, mas se não levar em consideração isso, não tem como a pessoa não gostar. Outro jogo que vou citar aqui, Lords of Waterdeep. Sei que é bom sempre focar no que está disponível no mercado nacional, mas não tem como não citar Lords of Waterdeep como um excelente jogo introdutório para novos jogadores. Euros são muito bons para isso. E esse ainda vai conquistar a galera do RPG, que conhece bem o D&D e vai se familiarizar com os termos, missões, personagens, etc. Então é isso, galera. Mais uma vez, parabéns pelo excelente podcast. No aguardo, ansioso pelo próximo. Bom, Wilson, muito obrigado pelo comentário. Acho que talvez, não sei se ficou claro pra ti, mas primeiro, a gente focou em jogos do cenário nacional. E segundo, a gente focou em jogos pra quem quer dar um passo além. Por exemplo, o Thiago, no comentário anterior, falou do Stone Age, mas Stone Age é um jogo muito de entrada. Já, por exemplo, você falou que Porto Rico pode afastar um pouquinho. Eu acho que não. Pra quem quer dar um passo além, é aquele segundo passo, sabe? O primeiro passo é quando você vai conhecer Catan, vai conhecer alguns jogos ali que os seus amigos vão apresentando. Mas quando você quer um jogo que passa isso, passa essa barreira, vai pra uma complexidade média, eu acho Porto Rico muito sussi. E se for bem explicado assim, vai atrair muita gente, cara. Não é à toa que ele é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos, porque ele é muito, muito bom. Só um comentário aqui que eu vou ler vai ser do Vemiasato. Ele diz o seguinte: concordo com o Excel que o Smash Up, jogado mais competitivamente, rola um planejamento intenso. Sem contar que a jogabilidade é infinita. É claro, né, cara? Um monte de facções, se você compra expansão, então fica aquelas facções absurdas, né? Tem um grupo que joga Smash Up frequentemente com todas as expansões. E depois de conhecer os pontos fortes e fracos das facções, dos adversários, o jogo torna-se muito mais competitivo. Cara, é isso aí. E eu falei que era o último comentário, mas o Kizar TMF mandou o seguinte: parabéns por decidirem terminar o episódio com Godira, né, cara? Eu sempre escolho as músicas, né? Sou eu que dito, então Godira é muito maneiro. Mas é isso então, galera. Eu vou ficar por aqui em mais um tarde de comentários. Espero que não tenha ficado tão grande assim pra vocês. Continuem comentando como sempre. Se você quiser comentar, pode entrar no Ludopedia, onde tá publicado esse podcast. Mas você também pode ter o fator de mandar um e-mail pra nós no jogatinabg@gmail.com, certo? Lembrando, siga o nosso canal de notícia no Telegram. Muitas notícias fresquinhas pra você, de graça. Então é isso. Eu quero saber então, Disney, que falou que tá sem tempo na vida, que tá corrido, a vida de adulto é complicada, mas o que você andou jogando aí, você quer indicar pra galera? Gente, eu quero indicar, ele não é bem um board game. Ó, olha só, eu deixei essa ressalva, mas eu quero que você explique bem. Já começou. Não é bem um negócio, é outro. Mas é que na sua raiz, a sua essência, ela lembra bem os choquinhos, um joguinho clássico de paciência. Alguém já jogou paciência de carta mesmo, em vez de jogar só no computador? Eu já joguei. Já. Quando eu mudei aqui pra Cascavel, a gente ficou muito tempo no hotel, esperando vagar a casa do exército. Então, assim, por muito tempo, entendo que eu passei 4 meses no mesmo hotel. Mentira, foram 3 meses. Caraca. 3 meses no mesmo hotel. E não tinha TV a cabo. Olha que delícia. Pense, podia ser pior. Podia ser com o cara do Trivago ainda. Né? Sacanagem. E eu não estava com meu videogame. Então, o que eu tinha de opção era um baralho, cara. E eu brincava de castelo de carta, paciência, era o que dava pra fazer. Olha só, eu nunca tive a experiência do paciência real life, né? Que bom que você nunca teve, cara, porque é um saco. Se você reclama de setup de T3, cara, que você não viu setup de paciência, cara. Mas enfim, o que eu quero recomendar, eu escutei essa recomendação de um outro podcast de jogabilidade e eu pensei, por que não, né? Que é o Solitarica. Solitarica. Eu não sei por que desse nome, mas deve ser algum trocadilho com Solitaire, né? Que é o nome inglês de paciência. Ele é um jogo que tem a mecânica da paciência, né? Que você tem que escalar os números, né? Tanto de maneira crescente como decrescente, do As ao Rei ou do Rei até o As. Só que ele troca os naipes por poderes. Então você tem poderes de ataque, poderes de defesa, poderes de agilidade e poderes de força de vontade. Força de vontade? Força de vontade, pra você fazer magia. O que que consiste? Ele é um jogo roguelike ainda, né? Pra quem não sabe... Explica o conceito roguelike pra galera que às vezes só coisa joga board game. Pois é, e é isso que eu ia explicar agora, se você não fosse o host chato. Brincadeira. Desculpa, tamo aí pra isso. Toma na sua cara! Estou aí pra isso, assinei o contrato pra isso. É pra isso que eu pago minha internet, né? Enfim, roguelike, ele é um gênero de jogo em que toda vez que você começar uma nova partida, ele vai ser randomizado. Ele vai ter um fator que vai alterar, seja o inimigo diferente, seja poderes diferentes. Então, o que que consiste? Você vai ter um baralho em que, por exemplo, o primeiro baralho que você começa é um baralho de guerreiro, em que todos os naipes que vai vir no seu deck são de poderes de ataque e poderes de defesa. Você comentou a respeito da aleatoriedade de inimigos, de setup que o jogo tem no modo roguelike. Isso. Mas tem outra coisa que também é interessante do roguelike, que é um conceito nos videogames, é que você faz uma run, né, faz uma jogada até você morrer, depois você continua do zero, como se fosse um jogo novo, com novas perspectivas. Mas o fato de você morrer, você acabar a sua missão, sua campanha, ela não vai falar, nossa, deu game over e você vai continuar a partir dali. Uma vez que você terminou ali, você morreu de vez e você começa do zero, mas com novas perspectivas, né? Exatamente. Ou então, dependendo da situação, no caso do Solitarica, você vai colecionando um tipo um cubinho mágico, certo? Uhum. E aquele cubo mágico, se você juntar tantos, você consegue liberar um poder pra aquele deck. Por exemplo, se você chega, você coleciona esses cubos e destrava todos os ases, eles, ao invés de dar um referente àquela mana, eles te dão três. O que que é o teu inimigo? O teu inimigo, ele é um outro deck, aquela parte do paciência, né, em que você tem que começar a coletar as cartas acima ou abaixo do número que você comprou. Então, por exemplo, se eu tenho um número 3, eu tenho que achar números 4 ou 2 pra fazer a combinação. E assim por diante, né? Então eu tô com 3, eu vou procurar um 4, 5, 6. Aí se tiver um outro 5, eu posso voltar. 5, 4, 3, 2, 1. Só que quando você compra essa carta com naipe, né? Com esse poder determinado, você vai somando um nível de mana. Por exemplo, se eu pego 3 machadinhos, que são o símbolo do ataque, eu posso realizar um golpe, dependendo da magia que você tenha disponível referente àquele tipo de mana. Saquei. Então você vai comprando cartas, você vai retirando daquela pilha de cartas essas manas, e você pode, além de fazer essa combinação de números, né, você pode, putz, eu não tenho nenhuma carta pra combinar agora, mas eu posso realizar um ataque pra cortar uma carta e liberar uma carta nova. Tá, mas você corta a sua carta ou corta do adversário? Agora fiquei na dúvida. Do adversário, esse é o deck que fica ali em cima, né, que o teu objetivo é limpar. Só que em contrapartida, toda vez que você fica sem opções e tem que comprar uma carta nova, é a vez do inimigo. E o inimigo, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente. Ele tem um deck dele próprio, em que vai ter ações, em que ele vai te tirar vida, vai te dar um stun, né, vai te dar um atraso, ele vai alterar... Mas isso segue numa ordem programada ou é meio aleatório? Tipo, dessa vez ele deu dano, dessa vez ele fez aquilo. É aleatório, totalmente aleatório. É como Entendi. Se fosse um baralho mesmo de ações. Tem um controle de quantas cartas do que tem pra você mais ou menos ter uma noção do que pode ser? Não tem, porque até onde que eu joguei agora, não tem fim o teu deck. Então ele sempre tá se renovando, ele sempre tá aparecendo com... Pode, tipo, repetir 6 reis, entendeu? Uhum. Então não tem muito... Ele é totalmente aleatório, assim, mas não tem um limite de cartas. O que tem limite, né, é o... aquele montuado de cartas que fica no campo do inimigo. Então é tipo a zoeira. Sei. Mas você comentou antes, né, que você tem o baralho de guerreiro que utiliza a parte dos naipes pra ataque e defesa, mas quais são as outras classes e como elas funcionam pra questão de naipes? Então, só explicando, né? Desses quatro atributos que você tem. Ataque, você vai cortar cartas, né? Defesa, certo. Você vai recuperar. Escudo, você tem tipo 10 pontos de vida, mas você vai ter escudo que vai aumentar a sua Sim. vida. Agilidade, você pode adivinhar cartas que, por exemplo, você tem aquela primeira fileira de cartas que estão abertas. Você pode abrir a segunda fileira, você não consegue queimar elas, mas você já sabe o que tem em seguida. Ah, legal. Pra você tomar uma decisão melhor, se, por exemplo, você tem duas cartas iguais, né? Pô, será que vale a pena cortar essa ou aquela, né? Porque daí, dependendo do que vem em seguida, você pode continuar o combo de comprar essas cartas, né? De queimar essas cartas do inimigo. É, agora você falou uma coisa que eu fiquei na dúvida. É, mais uma dúvida, né? Na real, você falou de cortar a carta do inimigo e comprar a carta do inimigo. Você pode comprar a carta do inimigo? Comprar é modo de dizer, né? É que tem duas maneiras, né? Se você for fazendo a sequência do teu número, a carta que tava no inimigo vai pra tua mão. Então, por exemplo, tô saindo do 2 e eu vou pro 5, né? 2, 3, 4, 5. Beleza? Acabou ali. Uhum. E, por exemplo, tem uma carta 7 que eu quero cortar, que, usando esse poder especial que eu tenho. Então, eu corto ela e eu não fico com esse número 7. Eu continuo com a carta número 5. As cartas, elas só vão pra minha mão a partir do momento que eu faço a sequência delas, entendeu? Uhum. Se eu usar qualquer outro tipo de poder, eu só adquiro a mana dela, mas eu não adquiro a carta, o número da carta. É bem diferente. É diferente porque ele tem muita linguagem de videogame por conta dos roguelike e tal, e as discrepâncias uhum. na questão mas de assim, você acho ter que um novo jogo sempre. É um jogo que ele conseguiria ser bem adaptado. É isso que eu ia perguntar. Como que você acha que adaptaria bem pra uma versão física, assim, de jogo de carta e tal? Dava sim, porque é aquela questão, por exemplo, você montando um deck de um inimigo onde você tem as ações dele, dá pra montar um board game sim, dá pra fazer uma adaptação de board game fácil, porque sim. a randomicidade seria o embaralhar a carta. O controle de mana você poderia fazer por fichas. Toda vez que você comprar uma carta, você pilha o número de ficha. A única coisa talvez que ficaria complicado seria a parte randômica dos itens e das magias. Ah, mas isso tendo um baralho que vai abrindo ali, tipo, vários decks, acho que dá tranquilo. Acho que dá também, por exemplo, a cada rodada sim, né? Você embaralha o de magia e o de item, e abre 5 opções, você pode comprar tantas depois de adquirir tantas moedas. Acho que dá sim. Aliás, você falou que tá jogando, e quanto tempo você já jogou desse jogo? Olha, cara, domingo eu trabalhei interno. Então ficou mais tranquilo. Eu acho que de domingo até terça, não, hoje é quarta, eu acho que já foi umas boas 8 horas. Caraca. Nossa. Pra um jogo de celular. Isso é que é empolgação, viu? Pra quem curte o mundo digital, às vezes quer jogar, quer testar um jogo, tem versões dos jogos do tabuleiro, né? No celular, tablet e tal, então você pode testar vários jogos assim. O que ajuda muito a ter a experiência de uma forma bem próxima, é. Sem ter que gastar o dinheiro e depois olhar e falar, meu Deus. Por que eu gastei dinheiro nisso? Eu acho que uma recomendação que fica disso seria o jogo mobile do Pathfinder. É, Pathfinder acho é legal. Acho que a gente já chegou a comentar dele aqui, mas ele é uma boa adaptação, eu acho que ele é mais dinâmico do que o próprio jogo em si. Nossa, com certeza. Se o jogo fosse dinâmico daquela maneira, cara, seria muito, mas muito bom. Muito bom. Talvez ele seja um pouquinho pesado, dependendo do celular, que ele dá umas travadas, assim, mas uhum. ele é muito gostoso de jogar. Mas eu acho que fica a recomendação do Solitarica, porque ele é muito fácil, assim. Muda um pouco a mecânica entre um vilão e o outro, né? Porque acho que são 18 vilões que até você chegar ao castelo, né? Você é o escolhido pra derrotar o vilão do... Como qualquer jogo de RPG, né? Você é o chosen one da coisa. Você vai seguindo essa ordem de vilões e ele muda um pouco a mecânica de um pro outro. Não a mecânica de você comprar as cartas ou coisa parecida, mas os efeitos que o vilão tem em cima de você. Se ele vai te stunar mais, se ele vai trocar o efeito da mana, esse tipo de coisa. Como se fosse um baralho de eventos dele, né? Tipo, você não sabe dizer o que vai vir e como que vai ser os efeitos. Ela é bem legal, né, cara? Interessante. E 18 monstros é uma quantidade razoável, né? Tem para as três plataformas. O PC, ele é uma versão adaptada. Pelo que eu vi, não é tão legal assim no PC. Mas, se você quiser ter uma ideia de como que é, dá para jogar tranquilo. É grátis? Ou você pagou um valor? Então, ele é grátis. É assim, ele é grátis, só que o que que acontece? Se você quiser dobrar as suas moedas, você tem que assistir um videozinho de propaganda. Ah, coisa de celular, bem tradicional. São vídeos assim, de tipo 15 segundos. Dá tempo tranquilo de você descansar a cabeça. E você, Excel, vai falar de jogo digital, vai falar de jogo analógico? Qual que é a escolha da vez? Cara, aproveitando que o Snake já falou de um jogo eletrônico, eu também vou puxar um jogo eletrônico. Um bem bacana que a gente tem disponível pra Steam e pro PS4, que é o Armello. Qual o game track aí, de Armello. Volta. Não, não, olha só, o Armello, eu já fiz um vídeo de recomendação no canal do Jogatina BG, vai estar linkado abaixo pra vocês aqui. É um baita de um jogo que seria muito fácil adaptado pra jogo tabuleiro. Mais ou menos. 90% dele seria. Sim. Mas ele tem uma outra mecânica que seria difícil transpassar pro tabuleiro, tipo a mecânica do stealth quando você tá andando em floresta. Mas tirando isso, cara, é um jogo muito legal e fiquei muito brabo quando descobri que não tinha sido feita a versão física dele. É um jogo que, assim, no início você vai escolher uma classe. Cada classe tem um herói específico, que é um animal. E com esse personagem você vai viver a aventura. O que que tá acontecendo no reino? O rei, ele tá doente e ele está morrendo. E você, como herói, ganha a possibilidade de se tornar um novo rei. Olha aí que divertido. Guerra dos Tronos. É, e você tem algumas formas de fazer isso. A primeira delas é indo lá e matando o rei por si próprio. A segunda é deixando o rei morrer com o passar do tempo, deixar ele ser corrompido. E nesse momento, quando ele morre, vai assumir quem tá melhor pontuado. E por último, você pode matar os seus coleguinhas, olha que divertido. Zarbos à prova. Deixar todos os coleguinhas destruídos. Uma coisa que é legal, ele é um jogo como se fosse tático, de movimentação, você gasta ações pra fazer, né? Que é aquela questão de você se movimentar, você atacar, você dominar várias regiões, e assim, parece uma questão do Mage Knight, que cada terreno onde você vai tem uma característica, tipo floresta, tem o pântano, tem a ruína, tem um monte de coisa, né, Excel? E é um negócio legal porque ele tem bastante fator que vai aparecendo, quest vai aparecendo, inimigos se movimentando, aí você tem que ficar de olho nisso. O combate é feito por rolagem de dados, mas é bem interessante a forma que ele é feito. E cartas, né, que você vai adquirindo itens. É, e cartas que você vai adquirindo. Cara, é bem bacana. E o que eu achei legal também é que, assim, além dele ser bem bolado pra você jogar em multiplayer, ter vários quesitos interessantes como o stealth, quando você tá andando em alguns tiles, tem a opção de você jogar sozinho, cara, o que é bem bacana. Uhum. Como eu sempre digo, jogar sozinho é triste, mas é sempre legal saber que você tem essa opção. Com certeza. Se você não tem amigos... Não. Não, não é isso. A gente vai entrar de novo nessa coisa. Mas eu acho que é interessante de como que funciona essa questão de você explorar um tile diferente, você combater criaturas que são criaturas fixas no campo, você vai lá, ataca o inimigo, tem um monte de coisa, cara. Eu acho bem interessante isso, em parte de movimentação. Porque ele, com algumas coisas que você falou de stealth, mas em si, ele funcionaria muito bem para um jogo tabuleiro. E além disso... Não, concordo plenamente. Inclusive, eu gostaria muito que tivesse a versão tabuleiro dele. Uhum. Uma coisa que é legal dele, que lembra até o Arcadia Quest. Quando você vai rolar um dado e aparece um símbolo específico, você vai somando dados. Por exemplo, o símbolo da árvore, né? Uhum. Ele vai lá, rola de novo, aparece novos símbolos. Pode até você rolar e não ter mais aquela opção. Mas, cara, é muito legal, porque às vezes você tá jogando dois dadinhos ali e, de repente, o dois dados vira cinco porque você combou muito bem, sabe? Você teve muita sorte nos dados. E é muito legal porque você fala, caraca, eu só planejei dar um pouquinho de dano e fui lá e destruí o cara. É legal que também as classes, né? Tipo, por exemplo, tem o rato, que é meio assassino, tem a coelha, tem o lobo, tem a ursa lá. E todos eles têm como se fosse um foco, vantagens e desvantagens, né, no jogo, que é bem legal. Por exemplo, tem um que tem muita vida, mas ele tem pouca parte de movimentação, e tem um outro que começa com mais cartas, tipo, ele funciona bem. Além disso, ele tem um ciclo de dia e noite, né, no jogo, né? Sim, isso aí ficou bem legal, cara. Com qual personagem que você chegou a jogar? Eu joguei com o rato assassino, e joguei com a loba. Eu joguei com a ursa. A ursa, ela é bem tanque, assim, e funciona bem, né? Bem tankzona. É, eu gostei bastante, muito legal. E, cara, é um jogo muito bacana. Se você tiver a oportunidade de pegar ele, gente, altamente recomendável. E o legal é que ele tem várias plataformas, né? Você consegue ter acesso a ele na Steam, no PS4. Um destaque pra mim, que não só por ser o fator videogame e tal, mas a arte dele é fantástica, assim, cara. Se ele colocasse pra um tabuleiro, seria um jogo tão bonito quanto o Scythe é pra mim hoje em dia, sabe? Ele tem uma arte fantástica dos tiles, dos personagens. Seria. E a arte do jogo é uma arte à parte, né? Por assim dizer, entre aspas. Por mais que seja redundante, cara, a arte dele é muito bonita, cara. É um trabalho muito legal. Os personagens, cara, é muito animal. É, aquele vídeo de introdução dos personagens, eu acho animal, cara. Eu queria ver mais animação desse jogo, assim, porque é uma história... É bem bacana mesmo. Meio batida, né? Bem batida, assim, de Guerra dos Tronos, assim, tem um rei corrompido e todo mundo tá indo atrás das opções. Mas como discorre, eu achei ela bem boa, assim. É um jogo que foi financiado através do Kickstarter, né? É, vale a pena. Galera, fica a indicação pra vocês. Experimentem. We'll be right back. o senhor Zabuzeta, o que que você andou jogando? Olha só, no último domingo teve na Fanbox aqui em Curitiba, abriu uma Fanbox, né, uma locadora aqui. O espaço é muito legal lá, cara. Olha só. Lá tem muitos jogos e se você, por exemplo, vai com seus amigos, leva seu jogo na mala, chega lá e senta e joga. Não precisa pagar, normalmente assim, tipo, não paga pra usar a mesa, mas tem um espaço lá, tem com a parte de lanchonete, bebidas e tal. Você pode colocar os jogos com eles, mas se você quiser levar o seu jogo e jogar com o pessoal lá, é bem tranquilo, assim. É claro que vai, sempre tem uma limitação de mesa, mas se você chega um pouco antes, você pode jogar. E o que eu fui fazer lá, o Rodrigo Rego, que é o designer de dois jogos que eu vou falar hoje aqui diretamente, que é o Maracanã e o Micrópolis, estava lá testando jogos. São jogos que ainda estão em testes, né? E falando exclusivamente deles, são dois jogos interessantíssimos, cara. Por exemplo, o Maracanã é um jogo para dois jogadores e é um jogo bem simples na teoria, mas muito divertido. O conceito dele é bem legal. São dois jogadores disputando para quem controla a torcida num dia de clássico no estádio. Cada um tem metade do estádio com a sua torcida, onde você vai colocando tiles. Esses tiles representam bandeirões, aqueles bandeirões de torcida, representam cantos de torcida, representa ola, representa fogos e muitas outras coisas. E cada um que você vai colocando vai movimentando a pecinha da bolinha em sentido ao gol. Então, quando ele passa de um certo ponto, o seu time fez gol. Então, como se fosse a sua torcida motivando o seu time. Uhum. E cada time que tem ali, por exemplo, atualmente até onde eu tava conversando com ele, tem os times, quatro times de São Paulo, quatro times do Rio. Então, seria Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Aí teria São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, talvez. Seriam os times ali que tá nesses jogos e cada um deles com habilidades diferentes. Eu só joguei uma vez, eu tava jogando de Fluminense e outro rapaz que jogou comigo, que me desculpe, eu esqueci o nome, não sei se é Gustavo ou se é outra pessoa, porque é um ouvinte nosso também. Ele tava jogando de Flamengo. Aí cada um tem uma habilidade. Por exemplo, a tradição da torcida do Fluminense é jogar pó de arroz. Eu não sei por que isso, mas eu descobri isso lá no jogo. Eu achei animal, cara. Tipo, eles jogam pó de arroz na torcida deles, não sei por quê. E isso virou uma tradição. Você não sabe por quê? Eu não sei mesmo. É porque o estádio do Fluminense, ele fica nas Laranjeiras. Uhum. As Laranjeiras, antigamente, era... Até hoje ainda tem um imóvel muito caro lá. Era conhecido como o bairro das pessoas muito ricas, muito abastadas. Ah, entendi. Aí por isso que é o pó de arroz, entendeu? Que as mulheres passavam o pó de arroz pra ficar se emperequetando, é tipo isso. Ah, entendi, cara. Agora que dói, cara. O pessoal já tinha... Então, olha só. O pessoal tinha birra com o Fluminense por causa disso. Que era o time das elites, por assim dizer, por causa do bairro, né? E daí eles ficavam pegando no pé. Aí chamava de pó de arroz com essa intenção de ficar zoando, falando que era um time efeminado. Que era tudo fresquinho. Clássico, né? Ficava passando pozinho de arroz e tal. Entendi. Por causa disso. Sabe por que eu sei disso? Por quê? Porque eu sou carioca. Não é verdade. Eu tenho certeza que eu não saberia disso. Apesar de você morar no Paraná faz muito tempo, você é carioca, né? Mas, falando desses tiles de pó de arroz do Fluminense, ele tem a habilidade do time dele. Se você, pra cada um que você coloca em campo, você vai ganhando ponto, entendeu? Então é ideal você colocar. Mas a mecânica principal do jogo, existe um rondel, como se fosse um marcador que você vai andando de 1 a 3 casas. Ele tem vários símbolos. O primeiro símbolo, que único, onde começa, é o apito. Tem um símbolo de luva de goleiro, um de chuteira. Depois de luva de goleiro, chuteira, e volta de novo no apito. E como funciona a questão dos tiles? Cada um dessas posições do rondel vai ter dois tiles, um do seu, um do adversário. Qual que é a ideia? Você anda de 1 a 3 casas, escolhe qual tile você quer colocar no seu lado, e o tile do adversário você vai descartar pra sempre do jogo, daquela partida, no caso. Por exemplo, você vê que o cara tá focando muito em bandeirão, quanto maior você vai mais pontuar, você vai andar o rondel até a posição onde tá, você planejar as suas ações, mas ficar de olho também no que o adversário tá fazendo, entendeu? Porque às vezes uma combinação, é como se fosse um jogo que quem fizer a melhor combinação ganha. E além disso, quando você vai colocar um tile no seu lado, você parou o rondel na luva de goleiro. No seu campo, na parte de torcida, tem vários desses símbolos, de apito, de chuteira e tal. Se você colocar na luva onde você colocou o rondel de luva, não dá nada. Mas se você colocar um símbolo diferente, o seu adversário anda 2 pontos, entendeu? Anda 2 casas. Então você tem que tomar cuidado também onde você vai colocar. É meio que pra balancear isso. Cara, é muito legal, muito divertido. Eu acho que tem um apelo maior pra quem gosta de futebol, assim, porque traz o espírito, assim, do Maracanã, torcida gigantesca. Eu acho bem interessante de como que funcionou isso. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vai ter expansão da PM contra a torcida? Sacanagem, eu acho que não. Ah, ia ser boa, cara. Não, não, vamos parar. É assim, vamos olhar o lado bonito do futebol, não o lado feio que quando ocorre essas porcarias aí de brigas e tal, né? PM atravancou o ônibus da organizada. Perca um tile. Ah, aliás, só deixa eu só comentar uma coisa, né? A gente vai fazendo uns gols, mas se der empate, ele tem uma mecânica também de pênalti. Se você joga com o Corinthians, você pode comprar o juiz? Sem clubismo. A gente não tá pra falar de futebol, tá falando do jogo sem clubismo, sem nada, porque é que assim, até onde eu sei, o Excel é palmeirense, certo? Sim. Recomenda escutando Skank? Também, mas apesar de Skank não ser muito bom, né? Mas... Ele diz especificamente a música de uma partida de futebol? É, é a única música que eles funcionam. Ah, não, desculpa, Skank é legal, eu tô confundindo com o Jota Quest, tá? Que é ruim. Mas enfim, Eu vou comentar de um outro jogo do Rodrigo, que foi o seguinte, foi o Micrópole, que é um jogo de 2 a 4 jogadores. Eu joguei só na experiência de 2 jogadores, várias partidas, porque eu adorei esse jogo. É um jogo que você vai alocando tiles, os tiles em forma de losango, onde você vai encaixando peças de cidades. Por exemplo, tem parque, tem a parte marítima, tem industrial, tem residencial, acadêmico e comercial. E conforme você vai encaixando essas peças, você recebe cartas inicialmente, cartas que é o ideal pra você montar, por exemplo, um condomínio fechado, uma rua de pedestre e tal, que ele pede assim, ah, você tem que ter uma peça, por exemplo, de residencial, de parque e um de marítimo, né? Ou de lago, no caso, que ele falou. Quando você faz essa linha perfeita, você pega esse tile de objetivo aberto, você escolhe um dessas três casas e coloca esse tile em cima. Lembrando que o tile é o losango e ele tem essa parte interessante, eu vou até mandar o link pra vocês, só pra vocês visualizarem, e vai estar o link na postagem também, de como que é os tiles desse jogo, porque faz todo sentido na hora de explicar, que é uma alocação de tiles, e uma questão que é muito, muito importante nesse jogo é a questão de você fazer essa visão espacial do jogo, certo? Você tem uma boa visão espacial, não só pensar no seu lado, quanto você tem que travar seu amiguinho. Porque o objetivo do jogo é assim, todo mundo começa com 3 peças no campo, tem 4 abertas pra compra, e você tem 2 objetivos abertos de 3 espaços, e tem um objetivo fechado de 4 espaços. E conforme você vai comprando peças, pra você fechar seus objetivos, tanto aberto quanto fechado, você pode fazer duas formas. Comprar uma que tá aberta e colocar em campo, ou você compra duas fechadas, escolhe uma pra colocar em campo e deixar outra aberta para outro jogador. Quando você completa, por exemplo, um objetivo aberto, que são 3 espaços, você pega aquela fechinha de espaço que você completou, coloca em cima de um dos, qualquer um dos tiles que você utilizou para construir aquele, por exemplo, condomínio fechado, uma vila olímpica e tal. Quando você completa, você coloca 3 marcadores seus. Você tem um total de 12. E o objetivo do jogo é você zerar os seus marcadores, colocar em campo. Mas vamos supor que você fez floresta, residencial e lago. Vamos supor que seja um condomínio fechado disso. Você colocou em cima da floresta. A floresta deixou de virar floresta, mas você deixou ainda ativo pro jogador utilizar a residencial e utilizar o lago. E o jogador foi lá e fez uma sequencial também, que fez uma vila olímpica lá. Aí ele utilizou casa, que você já colocou o marcador, colocou também uma indústria. Quando ele utilizou seu tile, aquele seu marcador que você utilizou volta pra você, porque ele removeu o seu pra fazer o dele, entendeu? Então, é assim, é um xadrez, é um jogo assim de construção de cidade muito legal, mas funciona com um xadrez assim muito interessante. Quanto tempo em média demora o jogo? Eu acho que demora no máximo 20 minutos, 30 minutos, assim. É um jogo bem rapidinho. Mais rápido que a versão anterior dele. Qual? É porque na versão anterior... Faculdade de Arquitetura. Ah! Faculdade de Arquitetura. Dura 4 anos. Esse aí dura 20 minutos. Olha aí que beleza. É. E faz a mesma coisa, né? Sacanagem. Olha a gente atraindo o hater. Gente, só pra deixar claro, minha noiva é arquiteta, tá? Eu tô comprando briga em casa. É bom mesmo saber. Mas olha só, outra coisa interessante. Quando você compra um tile, você não pode colocar do lado de um tile que você fez. Por exemplo, você colocar um parque do lado de um parque, daí sim você pode repetir cor, ligando apenas o vértice dele, mas não necessariamente a aresta. Então pode estar lado a lado. Então existe uma estratégia. Por exemplo, você tá vendo que o cara precisa de uma floresta pra fechar aquela parte, você vai lá e trava o cara. E também tem outra mecânica que é mais interessante, mas só que é mais difícil você pegar. É assim, vamos supor que alguém colocou, não viu essa parte assim, colocou uma floresta onde você queria colocar um lago. Mas você, chega na sua vez, você tem um lago, você pode sobrepor aquela peça só quando você pode fechar uma parte, entendeu? Então, o jogo funciona muito bem, é muito divertido, ele é bem elegante na questão de mecânica, porque ele, assim, teoricamente ele é simples, mas você vai colocando marcador de influência no campo. Esse jogo tem um quê de Hansa Teutônica, né? Essa parte de você, é um jogo bem simples de alocação de tiles e colocar influência no campo, mas que funciona muito legal. Eu falei que é um jogo de 2 a 4 jogadores, de 2 a 3 cada um joga por si, de 4 jogadores faz duplas, né? Você joga 2 contra 2, daí ele joga em X, tipo, eu jogo uma vez, um jogador da outra dupla joga outra vez, vem pro meu, e assim vai jogando em X, assim. Cara, funciona muito bem. O Rodrigo disse que no final do ano vai entrar em financiamento pela Redbox, e o Maracanã ainda não tem data, porque falou que é segredo ainda, ele não pôde falar qual que é a editora e quando que vai sair de fato, mas... Falaram a mesma coisa quando começou a obra real do Maracanã. Deus B.O. agora. Olha aí, só que sacanagem. O jogo imitando a vida aí, ó. Ha ha ha ha ha! agora a gente vai fazer uma coisa bem nova no podcast. O pessoal lá no nosso grupo Telegram, eu pedi pra que eles mandassem perguntas, não necessariamente voltadas pra o que a gente tá comentando, os jogos ou o tema específico, mas perguntas relativas a board games. E eu tenho uma pergunta aqui já pra vocês, que eu acho interessante, que é, o João Cláudio mandou o seguinte: qual é a cor favorita de vocês nos board games? Cara, eu tendo a pegar as peças vermelhas. Eu também tendo a pegar as peças vermelhas, cara. Por falta da vermelha, eu vou... A segunda opção é azul. A minha segunda opção é verde. Cara, eu gosto muito de amarelo, mas sempre que tem roxo, eu quero. Roxo é uma cor, assim, muito bonita e eu gosto bastante. Combina com seus olhos. Amarelo é a cor do traidor, né? É a cor que fica a mão do cara que peida no meio do grupo. Sacanagem! Ó, agora tem outra pergunta aqui, que foi o Bruno Damo que mandou pra nós. Qual foi a melhor partida de qualquer jogo que vocês já jogaram? Tipo, você fala assim, essa partida aqui vai ser inesquecível, cara. Eu vou começar dizendo que muitas partidas que eu joguei de Battlestar Galactica sempre foram, assim, tipo, animais. Principalmente uma que, até hoje, o meu amigo Irra, ele joga na minha cara porque que eu não deixei na prisão e soltei o traidor. Entendeu? Eu era humano. E deixei... Cara, esse jogo é maravilhoso e sempre tem situações até maravilhosas. Até quando você é humano, você é o traidor, cara? Não, meu Deus! Não. O Irra, no caso, ele tem fama de ser traidor no Battlestar Galactica. Só ele? Ele deu uma desabaza. Só... Não, só ele. E pra vocês, Nick? Cara, eu tenho memória de peixe dourado, mas eu vou dizer uma partida de Game of Thrones que... Cara, a gente tava contando ações. É tipo, cara, eu vou fazer isso aqui. Eu e o Jonathan, a gente fez uma aliança. Não, você vai fazer isso, é por aquilo e tal, não sei o quê. Ainda no final da partida, eu olhei assim, eu posso entregar a partida pra outro cara, se eu quiser. Uhum. Eu vi que não ia ter mais opções, assim. Eu olhei assim, eu quero muito falar pra ele, que era o Will ainda. Ele podia dar a volta na parada lá e conquistar um castelo e fechar a partida naquela hora ali. Castelo meu, né? Isso, cara. E eu, assim, daquele jeito, ficou aquele momento tenso. Porque, tipo, será que eu falo, será que eu não falo, mas eu quero ganhar dele, mas não quero ganhar, será que tem como? Aquela famosa situação, né? Já que eu não posso ganhar, eu vou escolher quem vai ganhar. É, isso é bom também. Ia ficar numa situação assim, tipo, ou ninguém ia se dar bem, né? Ia ficar meio uma partida, 3 horas da nossa vida desperdiçada, em que ninguém chega no objetivo, ou eu entregava a parada pra galera. No final das contas, ele conseguiu achar uma outra solução lá. Foi uma partida muito massa de Game of Thrones, no final das contas. Rolou um quebra-pau, rolou as traições, foi uma... Cara, Game of Thrones é animal, saudades. E pra você, Excel? Melhor partida... Eu tenho 2 jogos ali que ficam empatados em melhor partida. Uma delas, com certeza, foi jogando Cards Against Humanity, porque, cara, as partidas que você mais vai rir na sua vida é jogando Cards Against Humanity, cara. Não você tem. Joga isso. Principalmente quando o pessoal tá querendo ser ofensivo mesmo. Aí o negócio fica muito engraçado. Quando, cara, o pessoal acorda assim, tô afim de tomar um processo. É, essa é a rapaziada pra você jogar Cards Against Humanity. A outra, cara, a partida foi muito boa mesmo. Betrayal at House on the Hill. Ah, isso é excelente. Aliás, a gente tá devendo podcast, hein? É, eu não sei se inclusive não foi com vocês que foi a maldição do... Não. Não? Não? Eu sei que a gente tava jogando e a maldição que despertou era um... Que levantava voo com a casa e não, os jogadores... Não, você comentou dela, mas não foi com a gente. Cara, não. Essa partida foi memorável, foi muito boa. Outra pergunta aqui, que foi o Cláudio, que mandou pra nós, que foi o seguinte. Qual board game você comprou e jogou somente uma vez, mas não se desfaz? Tipo, por muito tempo, pra mim, foi o Twilight Imperium, sabe? Tipo, comprei uma vez, joguei uma vez só e não me desfiz do jogo, porque eu gostei muito dele. Cara, pra mim é o Forbidden Stars. Eu só consegui jogar uma vez o Forbidden Stars, mas eu não me desfaço dele, porque é um jogo que eu gosto bastante. Olha aí. O Snake tá, atualmente não tá com tantos jogos na coleção, mas você chegou não. A comprar alguma coisa de alguma vez só? Cara, que eu comprei e joguei uma vez. Eu tenho uma versão edição de aniversário do War, cara. É, porque o jogo é ruim, então... Eu joguei, acho que muito pouco, cara. Mas, assim, é uma caixa bonita a foder. É aquela edição que tem os soldadinhos e os tanquezinhos? Sim, a caixa é toda metalizada, cara. É bonita pra caramba. É bem legal, bem legal. As tropas normais são soldadinhos e aquelas que vale mais é um tanquezinho. É bem legal, bem bonito. Bem feitinho. E pra finalizar aqui, a última pergunta aqui foi do Wilson Borges. Mandou o seguinte: já teve ideias para criar um board game, um card game? Qual seria ela? Todos os dias. Vou falar pra você que sim. E vai ter um podcast sobre. Não só tive, como estou desenvolvendo tanto um card game quanto um board game. A gente vai ter um podcast sobre isso, como o Zobzo falou. Sim. Então aguarde até lá. E olha só, só vou deixar um comentário aqui. Aguarde e confia. É, um comentário interessante que é o seguinte. O Snake, volta e meia o Snake, a gente tem algumas ideias, a gente vai anotando o nosso Google Drive lá na Snake. É, a gente criou uma empresa fictícia. Como que é o nome da empresa mesmo? Cara, eu peguei o nome do personagem que achei foda do Dark Souls 2, que é o Ben Hart. Ok. Ele só tem uma espada que foi forjada pela luz da lua. Você sabe que isso não faz o menor sentido, né? Não, mas é Dark Souls. Quem se importa? Mas enfim, cara, é muito legal, a gente vai fazer um podcast em breve. Mas é isso, gente, continue mandando suas perguntas, desenvolvimento de jogos. A gente vai falar numa visão, às vezes, mais amadora como a nossa, ou às vezes também comentando em edições futuras com designers mesmo. A gente quer trazer isso no nosso podcast. Mas mandem sempre as perguntas, pode mandar isso pra nós no Twitter, pode colocar lá Jogatina Responde, a hashtag, manda pra nós no @jogatinabg, ou mesmo no grupo lá. Algumas das várias perguntas que mandaram aqui pra nós a gente vai salvar pro futuro pra responder e tal. Mas a gente vai ler aqui só pra não alongar mais o podcast. Só um comentário. Uma coisa assim que desperta esse nosso interesse de desenvolvimento é a nossa brincadeira com o Board Lab. É verdade. Exatamente. Muitas das ideias que a gente tem, até mesmo quando a gente tá pensando só nos nossos jogos, assim, é só um comentário que a gente vai explanar mais não no próximo agora, mas no futuro podcast. É justamente assim, tipo, você tá olhando pro teto, você pensa, pô, podia fazer assim, assado, um jogo de card game, um tabuleiro com... Em que você monta uma laje. Uma laje pintada de bege. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Aquele jogo que a gente falou lá, o My Bar, My Rules, tá? Cara, eu mostrei pra vocês um jogo, né, que foi anunciado e tal. Cara, que é muito igual ao que a gente falou. Mostrou. Na verdade, eu acho que foi retirado daquele podcast, olha aí. Cara, eu não duvido, cara. Eu tô na dúvida. Um dia a gente fala sobre isso mais. Olha, a gente não vai ficar brabo, mas se você se inspirou, pode falar pra gente. A gente não vai ficar brabo. Só fala. Fala pra gente, cara. A gente vai ficar lisonjeado. Exato. Talvez role um processo? Talvez role um processo. Ô, advogado, fica quieto aí. Snake, então, tivemos também jogando mais um jogo tabuleiro, agora saindo do mundo digital. E qual foi esse jogo que você... Na verdade, eu tava junto com você, né? Jogamos. Sim, nós jogamos. Foi num sábado frio, estava nevando, e zumbis estavam lá fora. E sim, era o papai no inverno. Não, pera. Dead of Winter. Era o Winter que teve a presença do Diogo, né? Ele veio pra campanha de Airsoft que você fez e aproveitou pra jogar com a gente. Cara, foi uma partida tensa, cara. Foi. De... Zabuza, quem que foi o traidor? Hein? Hein? Não preciso nem responder, né? Eu vou dar quatro opções. Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Aquaman ou o Zabuza? Pô, foi a primeira vez que a gente jogou com a mecânica do traidor. Jogando, eu fiquei até com vontade de jogar com o traidor e o hardcore só pra ver qual que é o papo. É. Mas diz que fica muito desbalanceado, não sei o quê, enfim. Cara, a gente começou a montar o setup lá e começou a vir umas crises, assim, tensas, assim, ao ponto de a gente começar a pensar se valia a pena realmente executar, né? Ou deixar pra próxima, a gente perde a moral e vamos poupar recurso pra próxima, vamos perder... Incrivelmente, essa partida teve pouca... Ela foi uma partida assim, não teve ninguém que morreu. Não, teve. Teve uns três personagens. Tudo que a gente pegou, acho que teve uns três personagens. A gente tava bem equipado. É verdade. Tanto que o meu personagem foi o que morreu primeiro. É, depois foi do Johnny também que morreu, né? É, por consequência. Ele preferiu sacrificar em vez de espalhar a doença da colônia. Mas teve uma hora, como a gente tava jogando com o traidor, tinha uma crise que precisava de quatro remédios. Só que ele tava muito confiante, cara. Não, tem quatro remédios aqui, não sei o quê. E eu, cara, não tem quatro remédios ali, cara. Ele e o Johnny, Jonathan, né? E, tipo, ele não sabe jogar de traidor. Ele tava muito confiante. Ele tava querendo passar muita confiança pro grupo. E eu olhei, cara, não dá, não vai dar certo. Eu não vou botar fé nele. Por mais que, tipo, o Jonathan, ele não gosta de jogar como traidor. Ele não consegue. Ele passa mal, cara. É muito engraçado. Cara, ele passa muito mal com o jogo de traição. Coitado, cara. Mas são as melhores reações, cara, que a gente tem. É com ele, cara. Ele leva pro pessoal, quase, assim. Mas isso que é bacana. Era uma crise que precisava de quatro remédios. Ele foi lá e colocou quatro cartas. Ele falou assim, coloquei quatro remédios aqui. Ele tinha bastante coisa que ele ia no hospital, então ele tinha como garantir. Só que você ficou com esse quesinho de dúvida, né, sim, cara? Daí eu falei, cara, por garantia eu vou colocar dois remédios. Porque eu tinha dois remédios que eu tava desde o começo da partida, não tava usando pra porra nenhuma. Aí eu falei, cara, deixa eu colocar esses dois remédios aqui. Daí ele, não coloca. Daí eu, por que você não quer que eu coloque? Daí aí que gerou mais dúvida, porque, tipo, o Cylon querendo se entregar ali, sabe? Aí a gente começou a bater uma boca na mesa. O Diogo ficou com aquela cara cara, eu não sei o que que eu faço, não sei se apoio, se não apoio. E eu rindo por dentro, cara. Você também é muito lazarento, né, cara? Não, não põe! É, eu sou, cara. Que não sei o quê. Sabe o que é pior? Essa parte de crise, ela foi bem maléfica pra mim, porque eu já tinha passado e não tinha como colocar carta. Então eu não sabia que o Johnny ia colocar várias cartas. Então só tinha vocês três pra colocar. Se tivesse a minha vez, ia dar muito ruim, porque eu ia colocar coisa treta, errada. Cara. Ia dar muita treta. Só que não foi, já foi o plano errado, assim, tipo, já tinha rolado por mim. Uhum. Mas, cara, daí bem no final, assim, acabou a rodada, né? A gente foi revelar as cartas, ficou aquele momento de tensão, cara. E aquele coisa assim: uma, ui, duas, ui, três, ui, quatro, ui, cinco, ui, seis, ui. Ah, caralho! Não, só, vou dizer, só deixa eu fazer um relato de traidor desse jogo. Tem muitos jogos que se joga que tem o papel escondido, né? E normalmente tem o traidor envolvido lá. Sei lá, seja um Resistance, seja um Bang, e seja um Battlestar Galactica. Porque o Dead of Winter, ele tem a mecânica lá de votação que você faz, de ajudar e tal. Por exemplo, meu objetivo foi um objetivo muito lazarento, porque eu tinha que ter personagens diferentes, tinha que ter muito recurso diferente do inicial, então eu não tinha condições de vitória. Só se eu tivesse um plano maquiavélico, sabe, pra ganhar. Então eu levei muito azar de vir o objetivo de traidor muito foda, cara. Porque o meu foi um dos piores, assim. Mas é um bom jogo. Mas foi uma partida muito bacana, cara, a gente conseguiu resolver bem. Fica a recomendação também, se você quiser uma imersão um pouquinho bacana, Saltscape, aquela paisagem bonita de neve e aquele som que, tipo, do nada você escuta uma porta sendo explodida, um zumbi invadindo e um tiro na cabeça dele, é claro. Excel, conte agora um jogo de verdade, não essas coisas eletrônicas que a juventude fica jogando. Essa juventude, esse povo que não sabe o que é jogo de raiz. Galera, o outro jogo que eu joguei, que é um jogo bem bacana também, é o Ghost Stories. Olha. Já viram falar do Ghost Stories? Já, ele é, muita gente que coloca jogos co-op, coloca ele, né, cara? É um jogo de 2 ou 4 pessoas, que você vai ter um tabuleiro que é montado ali de 3x3 tiles, né? Ou seja, com 9 tiles que você vai sortear. E cada jogador vai escolher um monge taoísta. E o seu objetivo é proteger o vilarejo que você montou com esses 9 tiles dos fantasmas que estão aparecendo, exorcizando esses fantasmas. Cada fantasma, ele vai reagir a uma cor. Você, para atacar ele, você vai rolar um dado. Esse dado vai ter cores diversas espalhadas por ele. E para completar a cor dos dados, no caso, você vai poder gastar tokens daquele recurso, daquela cor, né, que você acumulou. Para isso, você vai ter que ficar, você vai ter uma habilidade, você vai poder se movimentar, né, ou usar a habilidade de determinado local. Você tem uma ação só por turno, se movimentar também conta como ação, sendo que você só pode se movimentar para pontos adjacentes onde você está. E você vai ter que ou se movimentar ou utilizar a sua habilidade ou a habilidade do local em que você está. Cada um dos monstros taoístas tem uma habilidade diferente. E com isso você tem que ir enfrentando os fantasmas que vão aparecendo num deck que você monta antes da partida, até que apareça o grande mal, que é um fantasma especial escolhido daí entre alguns. Cara, é um jogo bem divertido, é extremamente estratégico. Você tem que pensar muito pra conseguir fazer o negócio funcionar, porque tem fantasmas que eles entram e ocupam o local do tabuleiro. Seu tabuleiro tem 3 espaços pra fantasmas, né, de cada jogador, e ele só vai ocupar um espaço ali. Tem outros que, além de ocupar ali, eles avançam pra dentro do tabuleiro pra causar prejuízo ao vilarejo e assombrar um determinado local, inutilizando aquele local temporariamente. Então, assim, é bem bacana, bem estratégico, muito divertido. É um jogo que eu não conhecia tanto. Na verdade, eu comprei ele sem nem ter visto um gameplay antes, só li um review. Mas o review era muito bom e me convenceu a comprar. E, cara, que jogo massa, ele é muito legal. Como co-op, é um ótimo jogo co-op, até pra apresentar pra novos jogadores. Ele é bacana porque ele é extremamente simples de você aprender as regras, sabe? É, jogos co-op tem essa característica, né, de você, de poder ser um jogo de entrada, né, na maioria deles, né? São poucos jogos co-op que vai ter uma mecânica mais complicada e que vai demandar um tempo maior pra você ensinar pra alguém, e você não vai conseguir usar como pelo menos um jogo intermediário. Sim. E ele funciona bem, né? Tipo, componentes bonitos, algumas coisas bem legais. Sim, a arte dele, na verdade, a arte da caixa em si, talvez seja o logo que não me chama tanta atenção, eu acho que poderia ser alterada. Mas a do jogo, dos fantasmas, dos locais e tal, é uma arte muito bonita, bem bacana. A parte de ser lutadores, tipo, Shaolins, né? É, monges taoístas. Que parecem lutadores lutadores Shaolin, de qualquer tempo Shaolin. Sim, eu acho muito legal isso contra fantasmas, sabe? Tipo, arte marcial contra fantasmas. Isso é uma coisa bem peculiar. Ficou interessante isso aí, porque normalmente você pensa naqueles sacerdotes de anime, mangá e afins que estão lá com os talismãs exorcizando, né? E aqui não, cara. A imagem, pelo menos a ilustração, é um monge lutador de Kung Fu com uma espada na mão. É, isso. Então, é bem bacana. É, só um detalhe, né? Ele é do mesmo designer que fez o Seven Wonders, né? E outros jogos, que é bem legal. O Anthony Bauza. E por último, a gente também lá na casa do Snake, eu revisitei um jogo que é muito gostoso de jogar, cara, que experiência maravilhosa, que é Imperial Assault. Pra acabar com alegria nesse podcast... Eu pensei que você ia falar Gamão. Eu vou te dizer uma coisa, eu tinha um tabuleiro Gamão, emprestei, eu nunca joguei, só emprestei por um casal antigo de amigos meus, né? Eles nunca me devolveram mais jogo. Casal antigo e de amigos antigos, né? Isso. Porque pra querer jogar Gamão... Pois é. Maior de 55 anos. Mas, sabe, é realmente triste, né? Que o Imperial Assault não vai vir pro Brasil, mas até por conta das milhares de expansões. Mas, cara, é um baita de jogo, né? É um jogo divertidíssimo. Eu peguei emprestado aqui pra jogar e é muito cara, bom. Cara, sabe se pegado, cara? É muito legal, né? A parte de Overlord. Peguei, cara. É muito massa. É, só que, assim, eu joguei de Overlord e eu fiquei puto porque eu achei que eu ia conseguir ganhar. A única coisa que eu fiquei meio assim é que eu achei que o espaço do tabuleiro entre os marcações, quadradinhos, é muito reduzido, porque o tabuleiro da primeira missão fica bem pequenininho, né? Mas eu gostei bastante do jogo, eu achei muito legal. É que eu acho que ele meio força os heróis ganhar, assim, como se fosse uma coisa meio canônica mesmo. Uma coisa que eu queria até testar, a gente não teve oportunidade, eu quero ver no futuro com o Snake pra gente jogar, que é um modo skirmish. Eu acho que vai ser muito legal jogar o modo skirmish. Ah, boto fé. Que é um modo 1x1, né? Que além do jogo, pra quem não conhece, né? O Imperial Assault é um jogo da Fantasy Flight, onde tem um jogador controlando no modo campanha, né? Um jogador controlando imperiais ali, controlando todas as peças, enquanto cada jogador da adversário desse imperial vai jogar com um herói, daí tem várias habilidades, várias coisas assim. É o bom e velho RPGzão, gente. É, ele tem uma cara bem como se fosse um mestre contra os jogadores. Mas, quando você acaba a campanha e você tiver enjoado, ainda assim você pode comprar peças, ou até mesmo com a caixa básica jogar o modo skirmish, que é 1x1, você cada um joga com um lado e tem umas coisas bem legais. E você pode jogar cenários isolados ou campanha, sim, né? Parece que vai sair um aplicativo também. Só que daí o ideal você tenha muitas expansões, porque daí ele meio que faz que nem o Mesh of Madness, sabe? Fantasy Fly a gente pode esperar duas coisas. Qualidade do material e aquela caixa padrão Fantasy Fly que ela faz pra caraca, tudo. Aquela caixa é sacanagem. É o mesmo formato pra tudo, véi. Meu Deus. Fala pro Daniel quando ele for abrir, ver se tem de fato até pra caixona grande, sabe? Não, tem sim, porque o Imperial Assault é gigante a caixa e é o mesmo pois padrão. É, cara. Sacanagem isso. Padrão Fantasy Flight. Fica com o padrão Fantasy Flight e com essas caixas bizarras que a gente encerra mais um podcast Jogatinas. A gente falou de várias coisas, inclusive algumas coisas digitais. Comentem aí se vocês têm algumas indicações de aplicativos que emulam a experiência board game. Alguns aplicativos, mesmo jogos, assim, que têm experiência feeling board game com jogo de videogame em geral. É bem legal a gente comentar isso. Mas é isso, a gente vai ficar por aqui. E nos vemos no próximo turno. Yay! O próximo leva... Não, pera. Não. Stand there. One man.